André Cedrinhos, o mural de Ibi Koala. Abraçar meu parceiro Afonso, lá do bar do Afonso, Francisco Morato. Gente, quero contar uma história dura e triste de ouvir. De uma grande mulher, não dei valor, sumiu de mim. Hoje choro amargamente o vazio que me consome. Já faz muito tempo que eu não sei o paradeiro dessa mulher. Queria ter uma chance com ela, tomar um café. À procura de um sinal, eu achei o telefone. Liguei, quem atendeu foi uma voz dizendo quer falar com quem. Responde rapidamente, você tá de parabéns. A moça que você namora é uma grande mulher pra se casar. Ele se entender, ficou calado. No momento só me ouviu. Eu falei, cuide bem dela, mulher melhor desse Brasil. Não cometo o mesmo erro que lá atrás eu cometi. Moço, pega essa mulher de volta, pois arrepiado estou de ouvir essa história, esse lindo caso de amor. Sei que está arrependido, sei que ainda ama ela. Ouço, sua sorte foi tão grande, por ela não me apaixonei. Pois ela vive chorando, dizendo eu amo meu ex. Isso pra mim foi a conta, eu quero que vocês tentem outra vez. Eita, Lucina, sofrendo e bebendo. Não cometo o mesmo erro que lá atrás eu cometi.